Melhor do que a palavra, maluco. É o exemplo. Manda aí. Yeah. Aí. Todo mundo com a mansinha. Hey. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Seguir em frente com fé e atenção. Eu continuo na missão, eu continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro, tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar, vi como a coisa mudar. Então também é um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível a minha ação. Agradeço todo o tempo ter encontrado vocês. O tempo é rei, a vida é uma lição. E um dia a gente cresce, conhece nossa essência. E ganha experiência e aprende o que é raiz. Então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas além da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que ninguém é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você, é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Vai, canta, canta aí, São Paulo! Dominar o mundo. Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo. Aí manda um abraço aqui pra molecada do Queiroz lá de Santos.